meus amigos e meus irmãos. O assunto é o Apocalipse. É o assunto do momento, mas para a eternidade. Por isso é que, na abertura dos selos, deixa eu vir aqui atrás, na explicação que estamos fazendo do Apocalipse para os simples, deixa eu ver aqui. Capítulo 6, versículos 1 e 2. O Cordeiro abre os selos, o primeiro selo. E vi, quando o Cordeiro de Deus abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, com voz de trovão: vem e vê. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Porque não basta você sair com muito ímpeto, você tem que conservar o ímpeto, senão você se coloca naquela chave lastimável da história do semeador que saiu a semear e jogou semente e ela caiu em terra com pouca profundidade. As raízes procuraram substância alimentícia para manter a planta. Como não havia, a planta secou. Ou então, as sementes caíram à beira da estrada, vieram os pássaros, ó. Os pássaros são as más influências. A terra com pouca profundidade é a substância doutrinária, de caráter fraca. Então, a semente não tem onde se alimentar, que você não descobriu a profundeza divina que tem em si mesmo, ou em si mesmo, não sabe ainda que é o templo do Deus vivo, e se perde o trabalho do semeador. E que reste alguma coisa dentro da criatura humana, sempre resta. A questão nossa é semear. Os pássaros que vão comer a semente que cai à beira da estrada são essas convocações do mundanismo aí que levam a semente. E você não chega nem a saber, muita vez, da existência dela. Aves agorentas. E a gente tem que sair vencendo, e para vencer, como está aqui no cavalo branco, que não basta sair vencendo. Quanta gente sai na largada e depois perde, com medo de enfrentar os outros corredores, os outros jóqueis com seus cavalos, que vem coisas tremendas, os selos. O sexto selo é aquele que as pessoas vão se esconder. Nas cavernas dos montes, porque quando o Cordeiro de Deus, vejam vocês que quem abre os selos é Jesus, hein? Jesus parece não ter piedade, né? Ele abre os selos e acontecem coisas terríveis sobre os seres humanos, mas ele diz que dará a cada um de acordo com as suas obras. É até bom abrir os selos, que aí você se corrige o mais depressa possível. Capítulo 6, versículos 12 a 17. O sexto selo. E vi quando o Cordeiro de Deus abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movimentados dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os comandantes, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro de Deus. Porque chegou o grande dia da ira deles, quem poderá sobreviver? Mas vocês veem que em seguida há um intervalo entre o sexto e o sétimo selos, e quando vem esse sofrimento todo sobre a humanidade, Jesus se preocupa em selar os 144 mil de Israel. Nós sabemos que Israel hoje é toda a humanidade. E dentro do Israel, que é toda a humanidade, está o Israel de Deus, pelo que lutamos para merecer dele fazer parte. Depois vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, já é o capítulo 7, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Eu peço licença, vou abrir parênteses, dá uma explicaçãozinha quanto ao sexto selo. Esse horror de poderosos e também todo escravo e todo livre se escondendo nas tocas dos rochedos e nas cavernas dos montes é o pavor interior da criatura quando se descobre a si mesma criminosa. Por isso há pessoas que sempre acham que estão sendo cobradas de alguma coisa, quando é a própria consciência que se levanta dentro delas para fazer a cobrança. Isso aqui que ocorre dentro das criaturas. Que coisa pior que o remorso, hein? E o remorso não é só na terra, não. No espaço é pior, porque a pessoa se vê, entende o que é a vida humana naquele momento e vê que não tem o corpo. Como para-raio, ou como uma espécie assim, como é que diria, de encanamento para a terra, para tirar toda a sujeira. corpo é uma espécie de encanamento que sai do espírito, pelo perispírito, e vai para a terra. O corpo é a terra do espírito. Por isso é que aparecem no nosso corpo todas as nossas mazelas. E vocês observem que, por ordem do Cristo, quatro anjos conservavam seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Quer dizer, por que que ele fez isso, Jesus? Para nos dar a oportunidade de realizarmos as nossas tarefas. Por isso é um erro reclamar: Jesus me abandonou. Nem quando a gente estiver explodindo por dentro pode dizer isso. Quem souber esse texto aqui, de Apocalipse e Evangelho, se disser é criminoso ou criminosa perante Deus, nem mais perante o Cristo, perante o Deus total. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Vejam vocês, tendo o selo do Deus vivo. Todos os outros selos aqui são punitivos. Mas o interregno entre o sexto e o sétimo selos, que são punições às criaturas humanas, principalmente no interior das criaturas humanas, são sanções de Deus às suas criaturas. Mas nesse intervalo entre os selos punitivos, vai entrar o selo de Deus, trazido por um anjo que subia do nascente do sol. Por que será isso? É um desafio que eu deixo a vocês. Por que do nascente do sol? E essa explicação aqui é riquíssima. Pode mudar a vida de muita gente. E clamou em grande voz aos quatro anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Para ajudar vocês, pensem bem o que é Jesus para nós nas trevas. O que que ele é? Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Eu disse a vocês, é só procurar aí, nas... Jesus está chegando. Eu vi nos programas que eu disse que a selagem já tinha iniciado com o templo da boa vontade, e seria, até usei uma palavra, dinamizada, não corresponde a dinamizar. Seria dinamizada essa selagem com o templo e depois do templo. Veja que aqui é o meio do caminho entre os selos. Selos são acontecimentos terríveis para a criatura humana. E ele traz o selo de Deus por intermédio de um anjo e manda que os anjos segurem os ventos, para não soprar nem sobre o ar, nem sobre a terra, nem sobre o mar. Que amizade maior que esta? Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. 12 mil da tribo de Naftali, 12 mil da tribo de Manassés. Da tribo de Simeão, 12 mil. 12 mil da tribo de Levi, 12 mil da tribo de Issacar, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, 12 mil da tribo de Benjamim foram também selados. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, nações, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Por isso é que nós vemos, porque o irmão Zaru diz que a paz na terra é tarefa pessoal intransferível de nosso Senhor Jesus Cristo, que quer contar com a nossa ajuda. Veja como ele é misericordioso. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que portam vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestimentas e as alvejaram no sangue do Cordeiro de Deus. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E jamais terão fome, e nunca mais terão sede, e não cairá sobre eles o sol inclemente, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida eterna. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aí vem o sétimo selo. Quando, já é o capítulo oitavo, quer dizer, Jesus preparou-nos a todos para o que vem em seguida. Primeiro, conhecemos todos os tormentos de alma trazidos nos selos. Se são tormentos de alma, também são projetados na nossa vida diária. Se são projetados na nossa vida diária, não atinge somente as famílias que compomos, mas também as nações formadas pelas famílias e a humanidade formada pelas nações, povos e línguas. Não há departamento estanque em nenhuma explicação, porque muita gente pensa: isso acontece só com a alma. Se acontece com a alma, vai resultar em consequência no corpo. Se resulta no homem, resulta na família do homem. Se resulta na família do homem, se resulta na indústria onde o homem trabalha, no partido político do qual faz parte, no comércio de que participa, da religião que acompanha, do país que forma e, portanto, da terra inteira. Eis aí o entendimento a que chegamos quando cumprimos o que o irmão Zarur disse, é preciso unir as duas humanidades. A humanidade de cima, a humanidade de baixo. Aí chega uma das mais importantes passagens do Apocalipse de toda a Bíblia Sagrada. O sétimo selo, os sete anjos com as suas trombetas. Vem agora o silêncio no céu. Imagine o céu em silêncio. Que expectativa. Quando o Cordeiro de Deus abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Alguns intérpretes, fazendo cálculos, e nós publicamos já isso também, consideram 7 horas, outros falam em 7 dias. Mas vamos chegar lá. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, um incensário de ouro. Toda vez que entra incensário de ouro, no entendimento das coisas bíblicas proféticas, é sinal de grande elevação espiritual e muita solenidade. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso, quer dizer, da solenidade, da grande nobreza do acontecimento, com as orações dos santos. Mas tem que ser solene, é com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. E chegamos à fase que estamos vivendo na humanidade. Bem que eu já lhes disse, por extensão, aquela explicação a respeito das 7 igrejas. Que está no ar aí a igreja do ceticismo. A igreja de Laodiceia, do julgamento da humanidade. Queremos viver ou Esmirna, que é do sacrifício, mas Jesus chamou de ricos aqueles paupérrimos de Esmirna. Ou então Filadélfia, se tivermos merecimento. Que a LBV é o amor fraterno, portanto ela é Filadélfia. Mas vocês, por causa dos seus karmas, dos quais não sabem se livrar, podem, apesar de no coletivo estarem enquadrados em Filadélfia, que é a nossa proteção, podem estar sofrendo o efeito das outras 6 igrejas. Então escolha Esmirna, que é o sacrifício. Prepare-se para perder a vida, para ganhar a alma. Porque esse é o caminho que eu passei, do qual não quero me libertar. Porque só é liberto aquele que é prisioneiro de nosso Senhor Jesus Cristo.